Deus é fiel, é a melhor opção. É pra lá que eu vou. O melhor em moda feminina e masculina, adulto, infantil, acessórios em geral e muito mais pra você. Loja Deus é fiel, é o melhor lugar. Vem comprovar, vem comprovar. Tem sempre o melhor preço pra você. Vem conhecer, vem conhecer. O melhor atendimento a gente tem. Venha pro Loja Deus é fiel. Nosso forte é vender barato. Melhor em moda masculina, feminina, adulto, infantil, infanto, juvenil, calças, shorts e camisetas, moda íntima, acessórios em geral. O Lojão Deus é Fiel traz pra você as roupas mais usadas do momento. O Lojão Deus é Fiel está sempre trazendo novidades pra você que gosta de estar em dia com a moda. No Lojão Deus é Fiel você pode fazer suas compras que a gente facilita nos cartões e à vista o desconto é diferenciado. Então, venha você também conhecer o melhor look da moda com as melhores condições de pagamento e os melhores preços no Lojão Deus é Fiel. Lojão Deus é Fiel. O nosso forte é vender barato. Na Rua Sol Poente, número 85, no bairro da Paz, em Parauapeba.